Vitor Romeu Alfa, o serviço radar está encerrado, vai passar Conde, chame Aracaju. 120, decimal 3. 120, decimal 3, grato, Vitor Romeu Alfa. Salvador, Webjet 6746, muito boa noite. Transfere, passa 220 para 150. Webjet 6746, boa noite, identifique. Desça para 2000 pés na chegada Mari. Ajuste no 0 no 3. 2000 Mari identificou na 0 na 3, 6746. Controle confirmado por Strauss Zulu, está operando somente a 1735, para. Negativo, a 10 também. Ah, ciente, obrigado. Controle Salvador, 6746, solicita. Prossiga. Para desviar de informações, senhor. Pro 035. Aproximadamente 30 milhas. Está autorizado os desvios. 6746. Graças. Controle, Bravo Zulu, visual com Salvador. Chame torre 118, meia dúzia. 18, meia. Torre Salvador, boa noite. Papatango, Whisky Bravo Zulu, corredor Interlagos, final para 17. Whisky Bravo Zulu, boa noite. Quando o senhor me curta a base para final da 17? Positivo. Autorizado então em curte base, final da 17, aposto estabilizado na final. Autorizado descer para 1.000, fecha. Ciente, desce para 1.000, agilizando Bravo Zulu. Confirme o ajuste, por gentileza, Tony. Ajuste padrão, 1.0, 1.3. Gente, obrigado. Bravo Zulu avistado, pouso autorizado 1.7, vento de 3.10 graus com nós, vento calmo. Sente, pouso autorizado, pista 1.7, baixado e travado, isso que Bravo Zulu. Fica após o pouso, isso que Bravo Zulu. Pra bata. Sente. Bravo Zulu, Solo 04, Vectec autorizado, táxi guia pista, reporte 17 livre. Igualmente, boa noite, Bravo Zulu. Meia 746, uma milha para o marcador, com o trem checado e o campo à vista. Torre 1 no 8, decimal meia dúzia. 286, obrigado, boa noite. Salvador, Webjet 6746, muito boa noite. Webjet agora meia milha para o marcador, com o campo à vista e o trem checado. 6746 da Web, boa noite, bem-vindo a Salvador. Ajuste padrão, 0 no 3, pouso autorizado, puxando 0. Vento 310 graus com 2 nós. Livre pouso 10-6746, grato. Jet 6746, Solos 1-1, livre primeira direita, prossiga táxi via após Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 04.